acontece muito oportunista pra falar que pinta isso ou aquilo. No meu ministério, assim, sim ou não? Mais louco. Pra falar a verdade, esses caras que estão cantando esse negócio de rap envolvendo a palavra de Deus é meio esquisito. Porque Jesus jamais permitiria uma coisa dessas. Mais louco. Onde já se viu um cristão andar com o cabelo daquele jeito, de trança? Olha ali, olha o jeito que ele se veste, uma roupa meio assim. Mais louco. Parecendo marginal. Olha lá, pra mim isso daí não é um bom exemplo. É o que mais tem. Magroide de crente, quero leite na toa. Língua de trapo tem de monte, eu sei se é louco, Zé Polvinho é mato. Tem que tá sempre ligado pra não ser alvo. São Paulo é um verdadeiro Big Brother a céu aberto. Nem sempre o mais inteligente, irmão, é o mais esperto. Jesus naquela época foi vítima dos falador. Mesmo pregando amor, teve vários opositor. Doutor que com diploma fica todo bibibi. Só que sem Deus o homem canta pra subir. Eu vi lá na quebrada, os meninos na pegada. A droga que chega nenê, os polícia embaça. Caça de temporada aberta nos bairros pobres. Pessoa rica que tem coração nobre. No corre, ó, eu também tô. Pé no chão e vários sonhos. A minha mão no fogo, por Jesus eu ponho. Me oponho a qualquer um que quer atrasar o lado. Cê está ligado, periferia hoje é complicado. Polícia vem de moto e carro pra invadir o moio. Aí os irmão assinam um 12, um 288. Quantos lobos tão no meio? Camuflado de cordeiro, de boa nas igrejas, na política e nos guetos. Respeito é bem melhor, no crime não tem. Eu vi de frente num barraco com Play 2, cerveja e prato quente. Cê me entende? Rapadura é doce, mas não é mole não. Só saber que Deus existe não te traz a salvação. Deixa quem quiser falar, tamo envolvido. Deixa quem quiser falar, é tudo bico. Deixa quem quiser falar, tamo envolvido. Deixa, deixa. Deixa quem quiser falar, tamo envolvido. Deixa quem quiser falar, é tudo bico. Deixa quem quiser falar, tamo envolvido. Deixa, deixa. Língua maldita e venenosa, quem escapará? Falam sem dar motivo, é, dando motivo, nem precisa falar. Oh, meu querido, nós estamos envolvidos no amor de Deus e o sangue de Cristo. A oposição não acredita, eu não me escondo atrás da Bíblia. Semelhante ao que observa e não pratica, que vai e vem e não vai pra lugar nenhum. Todos juntos somos um, indo contra o curso natural deste mundo. Quem já viveu na loucura, modificou a história, se rendeu à verdade e é vida nova. Cê quer falar? Vai, corre, espalha pro povo. Diz que eu nasci de novo, um viva, viva a natureza e tudo que Deus fez. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Perplexo, pasmo, boquiaberto, estarrecido, os bico fico. Quando eu me proponho a falar, difícil, falo quando é necessário, mas é sempre bom ouvir pra não tomar esculacho. Humilde, ouve, entende, pratica. Deus é a garantia pra uma nova vida, pra se salvar. Pois é, deixa quem quiser falar. Deixa quem quiser falar, tamo envolvido. Deixa quem quiser falar, que é tudo bico. Deixa quem quiser falar, tamo envolvido. Deixa, deixa. Deixa quem quiser falar, tamo envolvido. Deixa quem quiser falar, que é tudo bico. Deixa quem quiser falar, tamo envolvido. Deixa, deixa, deixa. É tudo nosso na vitória, na derrota, irmão. Tamo envolvido até os dentes na nova missão. Somos os loucos que incomodam o seu psicológico. Chapéu atolado no pé do morro, choros no velório. Vivendo no gueto, se esquivando da língua maldita. Zé Povinho de hoje, no passado era os moabita. Deixa que diga, deixa falar. Hoje eu tô firmão, mas no passado eu tava na vala. Feridas, marcas que ficou de um passado sádico. Que pra pagar te garanto não existe mágico. O fim é trágico, o choro dos oprimidos. Existe mãe que se acalma com os comprimidos. Concretizou a profecia do apocalipse. Não volta vazia a palavra que o profeta disse. É tudo nosso, sangue bom, você pode crer. O nosso som é pra bandido se converter. Tenho certeza que os bico ficou assustado. De terno verde, saia grande, chapéu atolado. Cê não acredita? Então, ouça o que eu digo. Falador passa mal, ainda paga de bandido. Mundo perdido, um tremendo vendaval. Na corrida com três letras, Império Celestial. Na corrida com três letras, Império Celestial. Deixa quem quiser falar. Deixa quem quiser falar. Tamo envolvido. Deixa quem quiser falar. É tudo pico. Deixa quem quiser falar. Tamo envolvido. Deixa. Deixa. Deixa quem quiser falar. Tamo envolvido. Deixa quem quiser falar.